2, a bordo, autonomia de 3 horas e 50, autonomia do Galeão. Do táxi, via Fátima 1, no Índia, ponto espera 1118, decimal 95, ajuste de altímetro 1095, gol, o nome é 1. Gente, Fátima 1, Índia, ponto espera da 1-0, 119-95, gol, o nome é 1. 118-95, a frequência da torre. 118-95, meio quinto. Alfa, sua Índia finalizou o teste motor, bom dia, obrigado. Gol, no número 1, está autorizado, alinhar e decolar 0, vento variável 2 nó. Gente, autorizado alinhar e decolar 0, gol, o número 1. Alfa, sua Índia finalizou o teste motor, bom dia, obrigado. Ciente. 161, decolou 32, controle falador 120, decimal 8. 208, igual no 91, né? Controle Salvador, gol 61, passando 1400 pés, lá é o Leda Motel. Bom dia. Arthur, mantém 360, via saída da El. 360, via saída da El, gol 61. De reboque aqui da ponte 14 da remota para a posição 11 do Pachona, por favor. E da remota para o portão 11, posição 11. 11. Ok, gente, está autorizado, chama um time. Ok, obrigado. Solo sanguíneo aqui. Prossiga. Solo, solicito autorização de reboque na remota 13 para a posição 08 do pátio principal. Ok, autorizado. Chame no tempo. Sanguíneo aqui, box change. Bono 61, voa pro base. Tá presente pro base, igual o Bono 61. 1161, Lopo Dave, sub mantenho 360. Estamos dentro Recife, frequência 125.1, alterna 133.95. Sete, autorizado por base, chamar a Recife 1251 e 133.395, voo 1161. Salve Salvador, Sam, Mike, Yankee Delta, informa o Sérgio do Reboque. Muito obrigado, bom dia. Beijo. Solo, Elton Tango e Xbox informando o término de reboque na posição 08 do pátio principal. Gente. E bom dia. né, 6251, autorizado, Salvador, Guarulhos, nível 360, via Prosumo 10, Taubaté, decola, pistão no zero, curva direita, saída da Eolida Motiva, controle, frequência 120.8, transponder 5075. Dado o nível 360 para Salvador, decola da 1-0, curva direita, só circulou no 0, Taubaté, Israel, Lido, Mônica, 5075, transponder 1-0. Está correto, portão 10, chame pronto para pushback, senhor. autorizado, Chantaque.